Sus ojos no me miran y me dan mucha atención. Quisiera comprender por qué no intenta descubrir que tengo para darle mucho amor, mucha emoción. Mucha emoción. Estoy sufriendo esta soledad hecha cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón. Estoy sufriendo esta soledad hecha cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón. Su amor es detener, aunque me cueste a mí la vida. Buscar el camino que me lleve hasta su vida. Yo tengo que fingir que soy su amigo y nada más. Yo quiero que descubra que la quiero de verdad. La quiero de verdad. Estoy sufriendo ella cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón. Estoy sufriendo esta soledad. Ella cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón. Cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón. Estoy sufriendo esta soledad. Ella cerca de mis ojos y tan lejos de mi corazón. Y tan lejos de mi corazón. Y tan lejos de mi corazón. Y tan lejos de mi corazón. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Recebas flores que le doy, y en cada flor un beijo meu. São flores lindas que lhe dou, rosas vermelhas com amor. Amor que por você nasceu, que seja assim por toda a vida. E a Deus mais nada pedirei, querida, mil vezes querida, deusa na terra nascida. A namorada que sonhei. No dia consagrado aos namorados, sairemos abraçados por aí a passear. Um dia no futuro então casados, mas eternos namorados. Flores lindas eu ainda vou lhe dar. Que seja assim por toda a vida, e a Deus mais nada pedirei. Querida, mil vezes querida, deusa na terra nascida, a namorada que sonhei, a namorada que sonhei. ti soñé. Te doy mil flores con amor, y en cada flor mi corazón. Las flores lindas que te doy son rosas rojas que nacieron en homenaje a nuestro amor. Así será toda la vida, y a Dios más nada pediré. Querida, mil veces querida, Dios de la tierra nacida, la enamorada que soñé. El día de los enamorados saliremos abrazados por ahí a pasear. Un día en el futuro, ya casados, saliremos abrazados, flores lindas yo te voy a regalar. Así será toda la vida, y a Dios más nada pediré. Querida, mil veces querida, Dios en la tierra nacida, la enamorada que soñé, la enamorada que soñé, la enamorada que soñé, la enamorada que soñé. Por favor, porque tu és indiferente ao meu pobre amor. Love me, please love me, eu te amo. Tens prazer em me ver sofrer. Eu procuro no silêncio dos teus olhos encontrar a esperança de esperar o dia de ver o amor em ti, em ti por mim, de te amar e viver enfim. Love me, please love me, diz por favor, porque tu és indiferente ao meu pobre amor. Quando começo a recordar esse teu modo de sorrir, o céu que existe em teu olhar, muchas estrellas van a dormir. Nossos encontros sem adeus, um mundo lindo e sem igual, que existe só nos braços teus. Meu coração põe-se a cantar, meu coração põe-se a cantar, quando começo a recordar daquele beijo que roubei, sugando mel dos lábios teus. Este teu modo de colar teu rosto ao meu quando a dançar, sinto em mim, ah, meu amor, nesse teu modo de sorrir, no céu que existe em dormir, nossos encontros sem adeus, um mundo lindo e sem igual, que existe só nos braços teus. Quando começo a recordar, meu coração põe-se a cantar. Meu coração põe-se a cantar. No me entendió, estoy diciendo simplemente que te amo, te amo. Quien me diera en esta hora un mundo nuevo construir con mi cariño. I love you. Te quiero, te quiero. Si usted no me entendió, estoy diciendo nuevamente que te adoro, te adoro, te adoro. Si pudiera, yo daría hasta mi vida para estar siempre contigo. Te quiero. Diciendo que ahora yo partiré. Usted no quiso acreditar en el amor que le ofrecí de todo corazón, de corazón. Yo estoy diciendo que jamás he de volver. Usted no quiso acreditar en el amor que le ofrecí de corazón. Qué pena decirle que me voy. I love you.

estou sem direção. Perdoe o meu fracasso e volte, volte para mim. Me lembro tanto de você e chego até pensar que é sonho meu. Não posso admitir que eu deixei você partir. Tinha quem pedir amor, mas não consegui. Mas não consegui. Agora estou aqui pra lhe dizer que eu, depois de você, nunca mais amei. E quero lhe pedir que volte para mim. A vida sem você não tem sentido algum. Estou sem direção. Perdoe o meu fracasso e volte, volte para mim. Não posso admitir que eu deixei você partir. Fracasso e volte, volte para mim. Volte para mim. Radio Acupe com música fácil de escuchar. As ondas, o vento, sacudum, sacudum, e o frio do mar. Tua alma tão fria, sacudum, sacudum, me faz tiritar. Vento na areia, sacudum, sacudum, querendo cegar. Nas ondas o verde, querendo mostrar. Tiritando, caminhando pela praia. Vejo a espuma desse amor desvanecer. Que jurei não mais amar-te. Até quando me devolvas teu querer? As ondas, o vento, sacudum, sacudum, e o frio do mar. Tua alma tão fria, sacudum, sacudum, me faz tiritar. O vento na areia, sacudum, sacudum, querendo cegar. As ondas do verde, querendo mostrar. Tiritando, caminhando pela praia. Vejo a espuma desse amor desvanecer. E é por isso que jurei não mais amar-te. Até quando me devolvas teu querer? As ondas, o vento, sacudum, sacudum, e o frio do mar. Tua alma tão fria, sacudum,